Lio e Nalva agradecem pela preferência. Ultra Gás, especialista no que faz. Dona de casa sabe aquela ocasião em que a comida está no fogo, está cheirando, mas de repente você olha no fogão. Ai, que desespero, o gás está acabando. Quem é inteligente sabe logo o que fazer. Pensou em gás, sou Ultra Gás, especialista no que faz, trazendo a solução para você. Pensou em gás, é Ultra Gás, exija sempre o botijão azul. Disque Gás 3337-2025. Ultra Gás, especialista no que faz. Pensou em gás, é Ultra Gás. É o mais rico em paladar.